Sessão 60 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Felipe Vale. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. Sublevação Popular no Maranhão, por João Francisco Lisboa. Maranhão, 1812 a 1863. Escritor correto, clássico no estilo, conhecedor da língua, que manejou com desembaraço, como senhor que era de todos os seus segredos, João Francisco Lisboa foi jornalista brilhante, redigindo diversas folhas desde 1832 até 1836, que teve de interromper as suas lides de imprensa para pouco depois recomeçar. No ano de 1852, encetou Lisboa a publicação de seu interessante jornal de Timon, no qual teve ocasião de publicar desenvolvida história civil, econômica e administrativa da província do Maranhão. Tendo partido para Lisboa, incumbido pelo governo de coligir documentos históricos, ali morreu com 51 anos de idade. A sua obra póstuma, A Vida do Padre Antônio Vieira, é escrita numa linguagem castiça e fluente, concorrendo certamente para afirmá-lo como escritor e como cultor consciencioso da língua de nossos avós. Sublevação popular no Maranhão. Como a tormenta parecia mais iminente em São Luís, partiu o padre superior de Belém para aqui, mas já na Baía de Cumã e apenas em distância de um dia de viagem, soube que moradores do Maranhão o tinham prevenido, havendo rebentado de 15 a 17 de maio a comoção, em resultado da qual foram os jesuítas expulsos do seu colégio e o respectivo superior, Ricardo Cacere, obrigado a assinar perante a Câmara um auto de desistência da administração temporal dos índios. Uma carta que o governador Dom Pedro de Melo escreveu a Antônio Vieira e que Berredo também nos conservou, refere alguns curiosos pormenores desse movimento popular. Serviram de pretexto para ele as famosas cartas dirigidas ao bispo do Japão. A multidão afluía à praça que ficava em frente ao Senado da Câmara, onde se tinham de eleger um juiz do povo, que provesse ao extraordinário das circunstâncias e onde se procedia a um inquérito sobre o conteúdo das mesmas cartas, do qual tinham de ser interrogados os padres da companhia, acusados como caluniadores do povo. Nisto, ou aventurado por mero acaso, como em tais crises frequentemente sucede, ou derramado muito despropósito, correu o boato de que os índios de São José, com um dos padres à sua frente, se haviam sublevado, e dispunham de instrumentos de suplício para castigo dos moradores. Então o furor da multidão já amotinada não conheceu mais limites, e correndo todos em turba, violaram o colégio dos padres e os expulsaram ignominiosamente. O governador chamou às armas as duas companhias de infantaria, mas os soldados declararam que as não tomariam contra os moradores que os alimentavam e a favor dos padres, que eram causa da geral ruína. Neste desamparo, correu o governador ao Senado e, ora das escadas da casa, ora das janelas, arengava a multidão, em sentido favorável às paixões desta, com o intuito somente de aplacá-las, assim o diz, desculpando-se na carta que escreveu ao padre, pois, sendo o tumulto de mais de 600 pessoas, não tinha ao redor de si mais do que 5 ou 6 em quem pudesse confiar. As mesmas cartas que escrevia, referindo ao padre o sucedido, e aconselhando-o a retroceder, receava Dom Pedro de Melo que fossem interceptadas e abertas. Diziam-lhe que estavam todos juramentados, para, se acaso fosse preso um só dos amotinados, levantarem-se em massa, investirem e porem tudo a ferro e fogo. Havendo outrossim entre eles resolução formada de recambiarem para o reino, só com a aguada indispensável, a qualquer sindicante ou governador que viesse de Lisboa com ânimo hostil. Em resolução, concluiu Dom Pedro seu estilo inculto extravagante, está esta gente tão rebelada que não pode ser mais. E o coitado do patife, falava de si, ouvindo tudo isso, mordendo-se, sem poder morder, mas, etc. Não se perturbou o padre Antônio Vieira com essas notícias. Retrocedeu imediatamente para o Gurupi, encontrando na Câmara do Capitão Mor todo o favor e ajuda que poderia desejar, seguiu para o Pará, escoltado de 3 canoas armadas em guerra, e ali chegou, a 21 de junho, antes de propagada a notícia dos sucessos do Maranhão. A extensa carta que vamos substanciar e que ele no mesmo dia dirigiu ao Senado de Belém mostra o ardor belicoso de que o missionário se achava possuído e como estava resoluto a combater a todo o transe. Depois de enumerar os seus títulos, bem como os poderes de que se achava revestido, refere o padre à rebelião do Maranhão e acrescenta que se ela não fosse devidamente rebatida, perder-se-ia todo o fruto do trabalho das missões, tão recomendadas e amparadas de sua majestade. Escreve essas missões pelas entradas, descimentos e pazes feitas, de tudo o que já temos inteirado o leitor, e pergunta quem havia de ter mão em todas essas nações pacificadas e reduzidas à fé, ou inclinadas a sê-lo, quando vissem as promessas e as leis quebrantadas. O modo de pregar dos padres era com o Evangelho em uma mão e com as leis de sua majestade em outra, porque mostrava a experiência que só na confiança do bom tratamento que nas ditas leis se lhe prometia e na fé e crédito que dava aos religiosos da companhia se atreviam as ditas nações a sair dos matos, onde geralmente as trazia retiradas a lembrança e temor das passadas opressões. Mas como agora vissem que nem as leis nem os padres defendiam a si, como haveriam de crer que os defendesse a eles? Pelo que, por todos os danos que se podiam seguir, da parte de Deus e do sangue de Jesus Cristo, derramado por aquelas almas, e da parte de sua majestade, cuja consciência estava obrigada à conservação delas, da parte dos ditos índios, gentios cristãos, como procurador e curador que era de todos, da parte, enfim, da mesma república de todo o Estado, requeria ele, padre Antônio Vieira e mais religiosos, a sua santidade. Mercês que, com os olhos postos somente em Deus em seu serviço, e na conta estreitíssima que lhe haviam de dar muito cedo e com os corações muito limpos de qualquer respeito particular, considerassem todas e cada uma das coisas que naquele papel se lhes apresentavam e acudissem logo ao remédio de tantos irreparáveis danos, como era bem fácil, visto não estar ainda divulgado o caso. E porque era certo que os moradores do Maranhão haviam de procurar fazer cúmplices do mesmo delito do Pará, mandando a esse efeito emissários que ocultamente os corrompessem e persuadissem, importava muito que, enquanto durasse o perigo, mandasse a Câmara impedir com toda a vigilância a comunicação e passagem daquela para esta capitania, assim como se usa com os lugares empestados, para que o contágio se não propague. Aliás, por parte de Deus e de sua majestade, protestavam por todos os danos e ruínas irreparáveis temporais e espirituais que do contrário se seguissem. A Câmara respondeu-lhe dentro de 2 dias, protestando a sua adesão à religião e a el-rei e assegurando que empregaria todos os seus esforços para manter a ordem na capitania. E terminou declarando que, em representação já por ela dirigida à sua majestade, se por um lado se dava por satisfeita com a doutrina espiritual dos padres, por outro se havia queixado do procedimento com que sua paternidade e todos os seus súditos se haviam no governo temporal dos índios, com jurisdição tão violenta que tinha posto toda a capitania no estado mais miserável, por maneira que os moradores e povoadores dela não eram senhores de resgatar um só escravo. Vida do padre Antônio Vieira. Fim da sessão 60. Gravado por Felipe Valle.